Tommy Hill. Autorização de rebote. Ninguém é número 9 para faixa 3, posição 3, lembra? Aguarde para ver o rebote. Ok, aguardando. Preliforme índio autorizado o início do reboque, chame no término, no faixa 3. Alfa uniforme índio é a torre. Encontra-se na área Centro Recife. Deixa a frequência 125 decimal 1, caso negativo 123 decimal 8 para contato com o Centro Recife. tarde para início do reboque. Positivo, aguardando. Atento aí, faça a coordenação, a aeronave da ação agora na retaguarda, vai para a remota 12. Positivo, 2228, boa noite. Autorizado Salvador Conquista, 180, via rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita, saída Boruno, transição Alefa. Controle 120-8, transponda 5427. Direita, confirmando a Boruna Alefa, 180, chame enquanto confirme a posição do seu. Repassa 1-3. Ok, seguinte, está correto, chame enquanto para o que estiver com a Alefa. O Alfa Uniforme Índia é dois. Puxe mais a retaguarda, ok? A aeronave da Azul. Puxe mais a retaguarda e aguarde pelo início do táxi, até o PAS 3. Porta 2228, coordenando com a equipe de solo, eu tenho um reboque da Azul que está puxando mais a retaguarda aqui, estou autorizado para o Chibre aproximadamente, chama o Tata. Azul, autorizado, puxou, Tango 1, Victoria 4-5. Gente, contato radar 1 a 5 milhas, sudeste do Salvador, mantém-se em condições visuais, em condições de voar na proa do farol de Itapuã. Gente, autorizar o farol de Itapuã e retraso para você. próximo horário de colapso. 2228, autorizado, linha de colapso 90, 940 graus, 59. 2222, acima de identificação de logística da mão, colônia 2250. 7 de ramando, 050-2222. Hotel dos conversões iguais para 2.510, que é Lama 08. Aí decolapso pelo 0, 140 graus, 5 nós, ajuste no 08. Liga de colapso. Decolada aos 3-8, controle 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, boa noite, aos 3-8. Controle o passarinho 2-2-2-8. Contato a Dali Coagem, se você está bom, então é 2-2-2-2, Duna. Boa, Duna, 2-2-2-2. 222, tem condições de manter high speed até a posição do Uno para sequenciamento? 2222, afirmativo. Deixa para 2010, que vai dar 1008, autorizado a final do procedimento elétrico que se rende a pista no zero, reposto estabilizado, 2222, e mantenha a high speed para sequenciamento. 2018, mantendo a high speed, reposto estabilizado, 2222. Retorno atual, confirma a intenção de pouso em pista 1735. 130 graus, 4 nós. Salvador, Alfa, grande família. Prossiga. Acionado no pátio 3, 3, 1. Obrigado, boa noite. Sim. Aí, ó. Chame Centro Recife, frequência no 8 decimal 8, alterna no 35 decimal 3. 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Eu vou ter até de separando meu pé altímetro 908. Autorizado, passarei 2222. Passarei 2222, completa o sinal. Chame torre, frequência 98 do sinal 95. Se possível, manter a velocidade indicada até a marca do externo. Chama até que é o externo, chamando 1895, obrigado, boa noite, 2222. Boa. Olá, doutor Etel, reporte visual do campo. Passarei 2222, estabilizado na 10, visão. Passarei 2222, tudo autorizado, pistola 0, vento 1409, 05. Livre pouso 2222. Amigo, eu tenho apenas para informação, há uma aeronave em aproximação para pouso na pista 10, na sua posição de 11 para 12 horas, 7 milhas, 1 alfa, 7, 2. Você está sempre visual, cara, com a aeronave. Então, a revisão está indicada em 209. Foi orientado a chamar Centro Recife, frequência 928, decimal 8. 28, decimal 8, 2228. Sua doutora está confirmando de algum campo? Tenho aqui em regra de voo visual, como o doutor Etel, o teste visual do campo. Passa lá. O hotel confirmando negativo no visual do campo? Agora visual, cara. Gente, para ingresso no circuito, chame a torre, frequência 98, decimal 95. 95, Vitor Ancel? O meu, Vitor Ancel. Confirme a intenção para a torre de controle? Vamos lá no 7, cara. Leve, estava para a direita? Afirmativo, autorizado para a direita? Autorizado, cruzamento da final da 1028, chame na base pela direita, final na 7, Romeu e trocar. Caraca. Alfa Quilo para o pátio de carga, posição 2-1. Alfa Quilo para o pátio de carga, o passarelo 2222. Vamos, abaixa o caminho, Fredão. Romeu, Vitor Hotel, autorizado 597, vento no 40 graus, 59-2909. Vitor Hotel. Tesouro, acima de identificação, chegada da média não autorizada. Esse é o número de voo 050 via chegada, altímetro 908. Vitor Hotel, no salão 58, confirme o pátio. Adei, ok, sim, faço 180, pode ir lá. Chegada do médio não autorizado, esse aparelho de voo 060, altímetro 907. Fiat Romeo Vitor Hotel, bom dia. Autorizada final do procedimento IOS que se liga a pista no zero, reporta estabilizado. Luna 2006, portal estabilizado esse 17, que apresenta o zero. Luna 908, deixa via para 3.000 pés, altímetro no 07. Identificação, chegada do médio não autorizada, desça via para o nível de voo 050, altímetro 0017. Desce via para 050, chegada do médio 1017, desce via 0017. 1908, revisa para 2109. Consegue tráfego agora em zona 1-2-3-2-1 com 2109 de graus de pedido de emissão. Grande emissão, 2109-2109-3170. 3170, copiar o sinal, chame torre, 3108-3105. 2105, as coisas, 3107, tchau. Autorizado a sinal do procedimento LL, que se rende a pistola zero, que porta a estabilidade. Engine 1910, good night. Scott identification, cleared by Madeline arrival. Mission and Shepherd 11060, Kenneth 1017. That's correct, 1910. Completa final, chame torre, frequência 18, decimal 95. 3530, autorizado o sinal do procedimento LS 30, pistão 0, reporta estabilidade. 2017, autorizado, pista 10, vento 150 graus, velho 59. Autorizado, pista 10, azul 6908. Romeu Juliette, na 3170. 3170, ingresso aqui, Juliette, portão 9. Juliette para o 9, 3170. Azul 6908, no solo Azul 6, ataque à direita, tá? Ataque via Alfa, Aquilo, para o Baixo 3, o São Padrinho. Alfa, Aquilo, posição 4-1 na remota Azul 6907.